Está entrando no ar neste momento a programação da Rádio Municipal AM 620 KHz. A partir desse momento, uma série de programas, um conjunto de comunicadores, somarão energias para levar até você o melhor da música, da comunicação com alegria e amizade, o melhor das notícias do esporte. Tudo com um único objetivo: tornar o seu dia cada vez melhor. Aumente o volume porque está entrando no ar a Rádio Municipal. Bom dia. Lugar 315, 620 kHz. Rádio Municipal AM, Felipe Portela, Rio Grande do Sul. Bom dia, Rádio Coração. Municipal, Felipe Portela, Rio Grande do Sul. A dona do rádio que é uma grande paixão. Agora, na Municipal 620, Questão de Referência. Apresentação, mais um sonho. Como que foi? Tão excelente.